Sound Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Terceira poesia vertical, poemas da alteridade, 3. Há pegadas que não coincidem com o seu pé, há pegadas que se antecipam ao seu pé, há pegadas que fabricam o seu pé, há pegadas que são mais pé do que o pé. O que pode fazer um pé quando lhe acontecem estas coisas? Apenas dar uma volta no ar. da alteridade, 34. Por vezes jogo a apanhar-me. Corro com o que fui e com o que será, a corrida do que sou. E por vezes jogo a passar-me. Então corro talvez a corrida do que sou. Há porém outra corrida em que jogarei a deixar-me passar. E essa será a corrida verdadeira. Quarta poesia vertical, 1. A vida desenha uma árvore e a morte desenha outra. A vida desenha um ninho e a morte copia-o. A vida desenha um pássaro para que habite o ninho e de imediato a morte desenha outro pássaro. Uma mão que não desenha nada passeia-se entre todos os desenhos e de vez em quando troca um de sítio. Por exemplo, o pássaro da vida ocupa o ninho da morte sobre a árvore desenhada pela vida. Outras vezes, a mão que não desenha nada apaga um desenho da série. Por exemplo, a árvore da morte sustém o ninho da morte, mas nenhum pássaro o ocupa. E outras vezes, a mão que não desenha nada converte-se a si mesma em imagem excedente, com figura de pássaro, com figura de árvore, com figura de ninho. E nesse momento, só nesse momento, é que nada falta e nada sobra. Por exemplo, dois pássaros ocupam o ninho da vida sobre a árvore da morte. Ou a árvore da vida sustém dois ninhos que habitam um só pássaro. Ou um único pássaro habita um só ninho sobre a árvore da vida e a árvore da morte. We'll be right back. Sexta Poesia Vertical, 40. Desbatizar o mundo, sacrificar o nome das coisas para ganhar a sua presença. O mundo é um chamamento despido, uma voz e não um nome, uma voz com o seu próprio eco às costas. E a palavra do homem é parte dessa voz, não um sinal com o dedo, nem um rótulo de arquivo, nem uma entrada do dicionário, nem uma célula de identidade sonora, nem uma bandeira indicativa da topografia do abismo. O ofício da palavra, para além da pequena miséria e a pequena ternura de designar isto ou aquilo, é um ato de amor, criar presença. O ofício da palavra é a possibilidade do mundo dizer ao mundo, a possibilidade do mundo dizer ao homem, a palavra, esse corpo contra tudo, a palavra, esses olhos abertos. Oitava Poesia Vertical, 37. As propriedades imutáveis das coisas devem ser o mais importante, porque aquelas que não se podem mudar têm já o seu lugar adjudicado, sabemos onde encontrá-las e não correm maior risco que o seu próprio mutismo. As outras, pelo contrário, frequentam a intempérie, desfazem e refazem o mundo, garantem a sua inconsistência e revelam-no nas suas fidelidades. Uma frente pode cansar-se de estar adiante e ir-se para trás. Uma pedra pode tornar-se líquida. ou a morte tornar-se anterior à vida. As qualidades flutuantes, as que não aderem e que talvez nos firam ou se firam, andam à procura de algo como se não fossem atributos. E são assim a melhor ilustração do encontro incondicional que ainda nos falta. Décima primeira poesia vertical, parte 1, 4. Romper também as palavras como desculpas perante o abismo ou cristais enganados numa conspiração de luz e de sombra. E falar então por fragmentos. Falar com pedaços de palavras, já que de pouco ou nada serviu falar com palavras inteiras. Reconquistar o esquecido balbuciar que brincava com a origem das coisas e deixar depois que os pedaços se apeguem sozinhos, como se soldam os ossos às ruínas. Por vezes, o dividido precede o inteiro. Os destroços de algo são anteriores a algo. A aprendizagem da unidade é ainda mais humilde e incerta do que suspeitamos. A verdade é tão pouco segura como a sua negação. 12ª Poesia Vertical, 61. Estar, e nada mais, até que se forme um poço embaixo. Não estar, e nada mais, até que se forme um poço em cima. Depois, entramos os poços, e ter-se-á por um instante o vento. 29ª Poesia Vertical, 15. Vomitar o mundo, expelir a sua substância real e viscosa, como um enfermo que se liberta num frémito. E ficar sem mundo, com o nada na mão, ou talvez uma flor, que já nem está no mundo, senão no cerco da cautelosa realidade que o rodeia. E não buscar então outro mundo, renunciar ao infiel amontoado sob qualquer uma das suas formas e enfiar com a antiforma de uma agulha o fio solto e escondido do avesso de todos os mundos e pendurar-se ali, nessa magreza exemplar, como o canto se pendura no voo ou o amor numa ausência, e começar a feroz anti-história de criar anti-mundos. Sétima Poesia Vertical, 82. Assim como de repente se vê a música, ouve-se o vermelho, encolhe-se o fumo, ou se apalpa o desmoronamento de uma letra, também de improviso se compreende que ser algo é já uma forma de não ser. A vida é outro rito da morte. Ser homem é um afazer de não ser homem. Provavelmente será por isso que no centro de cada um há um silêncio, como no centro esquecido de cada coisa. Thank you.